of two kids and a woman? Fuck that! I don't need that shit in my life. You die, motherfucker! What you think I am, huh? What you think, I am a fucking worm like you? I told you, right? I told you, don't fuck with me! Tenho uma Tech 9, ela não gosta do Chile. Luzes vermelhas na parede do bairro, olhos vermelhos eu peguei da frentona. Te assusto igual Five Nights, vadias falam mentiras. Várias notas multiplique por 30, eu fugi da escola mas eu te subtraio. Tenho uma Tech 9, ela não gosta do Chile. Luzes vermelhas na parede do bairro, olhos vermelhos eu peguei da frentona. Te assusto igual Five Nights, vadias falam mentiras. Várias notas multiplique por 30, fugi da escola mas eu te subtraio. Nego, siga essas regras da casa. Amor eu não demonstro, não amoleci bobo. Já conta, chega o bolso da minha calça. Ei, nego, da próxima vez tu não se safa. Minha segurança eu sempre coloco no peito. Faço rituais, eu só faço dinheiro, vadia. Chora agora e ri depois, esses negros passam e me olham com raiva. Esses tiras passam e me olham com raiva. Tipo um filme de comédia, eu tô rindo. Piores tiras no bairro, bush. Mixtape nova de luxo. Comendo gai, eu me sinto por boot. Eu prefiro Versace, misturo com boot. Tomo uma ducha, acordei na cor. Tipo Rafa, de bem meu suíço. Igual Tony Montana, eu sou o cara mal. Essas vadias, amo esse cara mal. Essa bunda grande tá pedindo meu pau. Preto, foda-se o 12, eu tô sempre no vento. Armas e cara, vadias é mais uma bomba. Nego, siga essas regras da casa. Amor eu não demonstro, não amoleço bobo. Já cuta, chega o bolso da minha casa. Ei, nego, da próxima vez não se safa. Segurança eu sempre coloco no peito. Faço rituais, eu só faço dinheiro, vadia. Tenho uma técnica, ela não gosta do chia. Se vermelhas na parede do bairro, olhos vermelhos eu peguei da feitão. Te assusto igual Five Nights, vadias falam mentira. Várias notas multiplique e fugir. Joga escola, mas eu te subtraio. Tenho uma técnica, ela não gosta do chia. Na parede do bairro, olhos vermelhos eu peguei da feitona. Te assusto igual Five Nights, vadias falam mentira. Várias notas multiplique e fugir. Joga escola, mas eu te subtraio. Ei, mais uma bomba, mais uma bomba, mais uma bomba. Mais uma bomba, mais um crack, sei. Mixtape nova de loot. Mixtape nova de loot. Mais um.